Controle Web 6747. Possibilidade de voar sagaz da presente para o 6747? Coisa na concentra, um momento. Grato. O 6747 Centro não autorizou para o estragar, quem mantém a saída. Se não for possível estragar, será que seria possível dar para o 6747? A opção do centro foi que mantivesse a saída. Ok, então vai manter a saída lá do 6747. Canal 722, mil pés, livre ILS, foi de zona, se quiser. Positivo, pro Adiduna, autorizado ILS 5972. Web 6747, chame o centro em 1260, alterno 251, tenha uma boa noite. 260, 251, boa, Web 6747. 084, go ahead. Europa 084, can you copy flight level 370? 370, Europa 3. Passando a meta? 330, desculpa, a transmissão não foi entrecortada, pode repetir? Via 3 no 3, autorizado para o feedback acionar no portão 5. Chame para o táxi. Afirmativo, autorizado para o feedback acionar metro, reporta táxi, 63 no 3. 372. 5972, chame torre no noite, decimal 6, uma boa noite. 18-6, boa noite, obrigado. Go 84. Alright, you copy? Approved to Madrid, flight level 370 via up Zulu 10 until November, Tango, Lima. Then, according flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff, left turn, Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, transition, Zipa, Zulu, India, Papa Alpha, Romeo, transition. Correction. Puka is the departure. Zipar is transition. Salvador departure control 119.80. Squawk 5404. Europa 084, Salvador Departure, frequency 119.80. Europa 084, feedback is correct. Call me back ready to push back and start. Boa noite, 1076, identifique, chegada Mari, desça para 050 na proa de Itape. 50, voa no Itape, 76 da Gol. Oceania 6313 acionado, pronto para o táxi, informa 146 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia e o alternado é Galeão. 6313, segue via Índia, ajuste 1017, reporte pronto no ponto de espera. Afirmativo, vai seguir via Índia no ponto de espera, reporta e o ajuste é 1017, Oceania 6313. Dois, solo 5-2, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, boa noite, obrigado. Alfa e Kilo, Pat 3, grátis. 07, frequência Arezzo. O Chanel 63 no 3, a linha decola, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, meia dúzia de nós. Alinhamento decolagem, pista 1-0, Chanel 63. Autorizado, direto Duna 2000 pés, 17, livre LS, ponto estabilizado, 1076. Duna 2000, com pilha 17, 1076. Salvador, boa noite, 6224, boa noite, identifique chegada a MAN, desça ao 050, reduzindo agora para 259, número 3 na aproximação. 259, 050. Torre Salvador, boa noite, TAM 3305, informação alfa para Recife, nível 330, copia. 305, só um minutinho para copiar, por gentileza. Gente. É 3-3, decolou 5-9, chame e controle 19-8, por favor. 119-8, Chané 6-3-3, obrigado, bom trabalho. Chané 3-3-0-5, cópia. Cópia 3-3-0-5. 3-3-0, autorista 58, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-9-8, transponda 5-4-1-2. Boa noite, o Chanel 6303, decolado na sua escuta. 6303, suba ao 360, saída Arbor, vigilância. Perfil da Arbor, subindo 360, vigilância, 6303. Enquanto eu corretamente, vamos para o feedback acionado. Agora, muito obrigado. Europa, 3 Go ahead, Europa. 347 on pressure. Okay, pushback and start out to prove it. Calling back right to the text. Patrulha é o 6303 da Chané, a possibilidade de voar direto é Zebit ao Dadro? O Chané 6303, o que eu posso autorizar direto é Lefa, que fica na minha área. É, já tá na prole Lefa já, obrigado. Localizador visual com a 10, o 1076. Gol no 076, torre no noite, mal 612. 86, boa. 555 no 5, desce para 2 mil pés, 1017, livre LS, foco estabilizado. Descendo até 2 mil para LS, vai reportar estabilizado, 55 no 5. Né, 6224, desço para 3000 pés, 1017. 3017, 6224, acionando. Voa na 076, baixada travada, pista 10. 076, pouso autorizado, ventando 30 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, voa na 076. Signo 5, chame torre no 8, decimal meia, boa noite. 118, decimal meia, 5 no meia. Número 5, siga via Índia até o ponto de espera, ajuste 1017, reporte pronto no ponto de espera. Índia com 097, abordar a nota, 3305. O 6303, não consegui entender a secundária, pode repetir, por favor? Frequências do centro 126, decimal 0, alternativa 125, decimal 1. Ok, 6303 agora vai chamar o centro nas frequências 126, decimal 0, alterna 125, decimal 1. Boa noite, muito obrigado. Oxanã 6224, deixa para 2000 pés, livre LF, informe estabilizado. Sim, 2000, ILS reportará estabilizado 6224. Ground Europa 084, ready for taxi. Europa 084, follow the traffic in front of you. Port ready on hold on holy point. Following the traffic ahead of us and we'll report ready holy point 10084. Point for you, Ledge. Alpha 7, Ledge. Trip 5505, baixou e travou? Afirma, baixado, travado. Voo autorizado, pista no zero, trip. Autorizado para o 5505. Papa 084, how many people on board there are? People on board are 213. Okay, on holy point, contact tower frequency 118.6. Good luck. Tower 118.6, on the holy point. Boa noite. 118, decimal meia. Boa noite. Foi, é o Guardião 07. Guardião 07, intenção Graia. Afirmativo, Graia. Realmente, farol de Itapuã. Há um segundo tráfego aproximando o Nacional da 1-0, com foco em Sena Bianca, após a passagem.